essenciais de Viriato 25, também os sons de boas-vindas pertencentes, neste caso, a White Lies for Dark Times. É o progresso de Ben Harper, neste momento com banda nova de Relentless 7. Number with No Name. E o single Shimmer and Shine. Shimmer and shine, shimmer.

it's just beginning. Ato 25. Sou desde o início da emissão de hoje de volta ao Lookout Mountain, Lookout Sea, Silver Jews, What Is Not But Could Be If, e o praticamente clássico Suffering Jukebox. Oh, consultas iniciais, Viriato 25, noite dentro, na radar até à 1 da manhã, Lookout Mountain, Lookout Sea, foram duas seleções para o álbum último dos Silver Juice. Rokia Traoré. muito pertinho da inserção habitual de Tirolinhas com Ana Cristina Ferrão foi Roquia Traoré com Mandy, também Benji, I went with some friends to see the flaming lips. So, we've been planning the trip for a couple of months, and I just couldn't wait to get it on. It was April 17th, it was a Thursday night, and it was raining just a little, but we didn't mind. We had some drinks in the bar at the Haywood Park, some Mark and Jason on the beer run, cause it was getting dark. Then we checked into our rooms and started eating mushrooms. Jessica and Elle dropped by. We got directions to the club from the man at the door, and we rolled down through the streets, Charlotte people on tour. Taking too much, taking way too much MDMA. And late that night while the band played, I held the girl that I love in my arms. And most of my friends, and we all took turns holding Mars. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. Eu não dou sossego a quem me ouve. Não deixo que parem no dia santo. Porque ponho pedra firme até na água. E projeto na criança de mama. E pingo de azeite na porta-perra. E juízo no louco que se faz desentendido e diz: isto não é comigo. Não sou vaidosa. Sou contente. Sou feliz e agradecida dos meus dotes de coração, dos meus talentos, da luz dos meus olhos, da saúde física, do vigor moral. Bens momentâneos, bem o sei. Valores falíveis e facilmente dispersos no tempo. Mas é nesta alegria, nesta exaltação vital, que está o meu cântico à vida. Humano e contudo esplêndido, divino e contudo humilde. Eu não sou justa. Ajuízo as coisas. Eu e a justiça somos pura coincidência. O facto disto se repetir faz talvez o prodígio, mas não a certeza. Nunca me senti cansada a descrever o humano, precisamente porque participo de tudo o que é humano. Nunca me senti marcada em misteriosa contradição com o comum dos outros. Nunca experimentei o sentimento de estar à parte, de estar isolada. Eu consigo participar da despreocupação dos momentos vividos e posso revelá-los pela palavra, sem que eles se alterem e se intensifiquem pela observação. Agostina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Opera Omnia de Agostina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão. Outras leituras acontecerão aqui, na Radar.

25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Em pleno Viriato 25, na segunda rubrica fixa desta primeira hora, como sabem, estamos convosco e mantendo a companhia até à uma da manhã por aqui na pontinha da Antena Radar, Colher de Blues, de volta à velha aposta interrompida durante as duas últimas semanas, CC que esteve, andou lá, voltava-se. Thank you. circle moon of your lake. Moan like a cat in the night. Dance naked in the graveyard, and a thing is all right with me. Just remember when you're down, bring that little love thing home to me. You can talk philosophy, dance at a bar to three, shake your stuff down on Main Street for all them boys to see. It's alright. It's alright. That's all your daddy needs. It's your love thing. It's your love thing. It's your love thing. That's all your daddy needs. Just bring a little love thing home. Blues desta noite quinta para sexta-feira na Radar de C6 Steve and the Level Devils. Jekyll and Mr. Hyde. I want some more, we're gonna lose again. true. The only thing that changed around here is I can't put up with you. With your love lying on the floor, and every day you make me cry. Don't give me none of that shit about Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Chegamos ao final de mais uma colher de blues, a penúltima da semana. Esta semana obrigatória voltou a ser pertença de Six Steve and Level Devils. É a despedida até à meia-noite. Recordação, naturalmente. Rockets, Smashing Pumpkins. We'll be right back.

próximos da entrada na hora complementar de Viriato 25. Sons and Daughters 2, títulos. Há pouco, Guilt Complex e este This Gift. Iniciais da segunda hora de Viriato 25 para os Sons and Daughters. Também Damien, o jurado. Gillian was a horse. It's midnight and I give up. Tired of lying for you. I will not hold your hands and pretend I'm your lover. You must admit. School welcome band. I'm alive.

25 até à 1 da manhã, edição quinta para Sérgio foi My Love. Elas surgem sempre em cada primavera com um hit destes. Foi The Bird and the Bee. Breeders. Saying, walking in the squares, we hit her out, out for a year. família. Na altura da sua edição, transformou-se no álbum mais vendido da história. Hoje, continua a ser considerado uma das melhores obras musicais da década de 70, o auge criativo dos Fleetwood Mac. Esta semana, viajamos até 1977 para recordar ou descobrir o álbum Rumours. Rumours, Fleetwood Mac, com Tiago Castro no álbum de família desta semana. Na Radar, a próxima passagem inteira acontece domingo ao meio-dia. De dar silêncio também ao palco Radar desta semana nesta estação, com a recuperação de datas em Paris e Reykjavik para a perninha da turnê Volta de Björk. Soavam sim os Fleetwood Mac em 1977. vai e vem. Folgam os espíritos. Once John Martin hits the stage, the audience won't let him leave it. Be at Birmingham Town Hall this Sunday and you'll see just how good John Martin really is. John Martin, Birmingham Town Hall, this Sunday. He's so good, it hurts. homenagem a John Martin em No Saint, são 4 CDs. Vamos na 4ª semana também de homenagem. Estes são principalmente registros ao vivo onde John Martin vê a maior justiça em relação ao seu talento. Hoje saliências para Fisherman's Dream, que acabaram de ouvir. Também este Sweet Little Mystery. 4 CDs, 4 semanas completas em dedicatória a John Martin na compilação Innocent. Sem dúvida um crédito muito grande ao compilador John Hillaby, ele próprio um fã desde os 11 anos, como confessa nas notas de contracapa da música de John Martin, e que soube acompanhar desde o disco 1 até este 4 que percorremos já no, nas inserções finais esta semana em Viriato 25 na Radar. Uma vida de John Martin, este John é bem diferente do Scott voluntarioso dos primeiros tempos e dos primeiros temas com Beverly Martin. Fisherman's Dream, Sweet Little Mystery, May You Never. nos finais da nossa longa dedicatória a Innocent, o quádruplo CD da Island dedicado a John Martin. Último CD, o quarto, integrado naquele elemento onde John Martin mais se sentia bem, o palco, tal qual peixe, mas peixe em águas livres e agitadas. Os temas finais são apropriadamente One for the Road e depois Over the Hill, com a participação de John Paul Jones no bandolim. Rest in peace, John. The Great Martin. Tell me if you can. Tell me if you can. If you know a loving room, you tell me if you can. I thought it was a woman and I thought it was a man. The one for the road, one for the river flowing. Find the one for the full great wind. Keep on blowing me away. And around the fair day, face with reason smile. Me over digits and I helped her with her style. All at one for the road, one for the river flowing. All at one for the forest gone wind. Keep on blowing me away. One day down by the seaside I decided to despair. I knew that I would never sail and leave my darling there. One for the road, one for the river flowing. The forest on where just keep blowing me away. back to where I come from, going rolling home again all the day. Hey, hey, hey, over the hill. Over the hill. Hey, hey, hey, over the hill. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Dinam tadikotaka janaku kupataketa kupataketa tadin kataka janaku tadin kardakata din tangata din tangata dinna tangardakata dinna tangata janataka dinam tadikotaka janaku kupataketa kupataketa tadin kataka janaku tadin. Evidente que a dedicatória de John Martin só terminará na edição da manhã, onde também a semana de Viriato 25 termina. Só que planos prováveis, ou mais ou menos prováveis, de uma entrevista podiam pôr em risco o assegurar de terminarmos esta viagem por Ain't No Saint da maneira que queríamos. Está hoje cumprida. Se amanhã nada acontecer e tivermos o tempo livre, faremos então o adeus a Ain't No Saint e deixaremos registado no ar e no éter este R.I.P. Para John Martin, tal qual o queríamos e já o fizemos. Na ponta da língua encerra Viriato 25 na antena Radar, 23, 1 da manhã de segunda a sexta. Jack Kerouac, Steve Allen no piano, Poetry for the Beat Generation. Boa noite. Take care. Stay out of trouble. Think big. The wheel of the quivering meat conception turns in the void, expelling human beings, pigs, turtles, frogs, insects, nits, mice, lice, lizards, rats, roan racing horses, poxy bucolic pig ticks, horrible unnamable lice of vultures, murderous attacking dog armies of Africa, rhinos roaming in the jungle, vast boars, and huge gigantic bull elephants, rams, eagles, condors, pones and porcupines and pills. All the endless conception of living beings, gnashing everywhere in consciousness, throughout the 10 directions of space, occupying all the quarters in and out, from super microscopic no bug to huge galaxy light year bowel illuminating the sky of one mind. Poor. I wish I was free of that slaving meat wheel, safe in heaven dead. Mais votadas pelos ouvintes Radar em blogradar.blogspot.com. De segunda a sexta, 5 às 5. 5 discos pedidos, 5 desejos para cumprir. O seu assobio causa suspiros e a sua música comove-nos. E agora, ele está de regresso a Portugal. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Andrew Bird, 24 de maio, data extra em Lisboa, Cinema São Jorge. 26 de maio, Teatro Circo de Braga, o músico...